Thank you. Solo, boa noite, eu tenho 3891. 3891, boa noite, táxi via Alfa e Juliette, portão 10. Alfa e Juliette para o 10, 3891. Paulo, Salvador, Elton, Mike, F Golf. Siga Mike, F Golf. Bom dia, peço autorização por gentileza. Autorização de reboque aqui da posição 7 do pátio 1 para a posição 13. Na remota, por favor. Dada posta no Mike, F Golf. Ok, gente. Alô, Salvador, Tan, Mike e Yankee Golf, informa o término do reboque. Muito obrigado, bom dia. Gente, Mike e Golf, obrigado. Correr Salvador, boa noite. Azul 4220, ingressar na final. Azul 4220, avistado, que é inegal no 021, reporte externo, baixado gravado. Pois será. Azul 4220. 4220, autorizado pouso, pistola 0, vento 150 graus, 1229. Vem pouso, azul 4220.